Qualquer mulher é sempre assim, vocês são todas iguais. Nos enlouquecem, então se esquecem, já não querem mais. Agora eu sei, aceita cada mulher, mas deixei. Eu tô entrando até céu, agora eu sei, agora eu sei, sei, sei. Qualquer mulher é sempre assim, vocês são todas iguais.